Resumo do plenário. A Assembleia Legislativa do Rio aprovou o projeto de lei 1404, de 2012, que obriga operadoras de telefonia móvel a disponibilizar assistência técnica nos fins de semana. O projeto é do deputado Alexandre Correia, do PRB, que lembra que a inexistência do serviço contraria o Código de Defesa do Consumidor. O projeto vai para o governador Sérgio Cabral, que pode sancionar ou vetar a norma. Reportagem Bárbara Souza.